te amar em qualquer estação. Quero te dar minha vida pra ver sua vida mudar. Os sonhos que você tiver são os mesmos que eu quero sonhar. Quero te dar minha vida e tudo de bom que eu puder. Se ele não amar você, tem alguém que te quer. Se ele não amar você, tem alguém que te quer. Ele não te faz feliz, eu vou fazer tudo que ele te negou, você vai ter. O amor que ele te deu não durou nem um verão, mas eu prometo te amar em qualquer estação. Quero te dar minha vida pra ver sua vida mudar. Os sonhos que você tiver são os mesmos que eu quero sonhar. Quero te dar minha vida e tudo de bom que eu puder. Se ele não amar você, tem alguém que te quer. Quero te dar minha vida e tudo de bom que eu puder. Se ele não amar você, tem alguém que te quer. Se ele não amar você, tem alguém que te quer. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece, César e Paulinho, Tem Alguém Que Te Quer. Eu vou dar uma paradinha, você não sai daí não? Essa prosa só tá começando. Você está ouvindo o programa Cleiton Maguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Maguiar. Um dos maiores prazeres da vida é comer bem, né? Eu gosto. É uma hora que a gente reúne a família, né? Os amigos, que a gente conversa, que a gente troca ideia. E uma comidinha bem feita é uma delícia, né? Por isso é que eu vou sempre no Bar do Alemão, que tem nome de bar, mas é um belo de um restaurante, que tem uma tradição de 111 anos, nasceu lá em Itu, no estado de São Paulo, e está agora aqui em Brasília, às margens do Lago Paranoá, num local belíssimo. A vista é uma coisa maravilhosa, você pode chegar de lancha, pode chegar de helicóptero, heliporto, pode chegar de carro, do jeito que você quiser, viu? Fica perto ali de onde mora a Presidente Dilma, perto do Palácio da Alvorada, ao lado do Hotel Lakeside. Todo mundo em Brasília sabe onde fica o setor de hotéis e turismo norte, onde fica o Bar do Alemão, e é facinho demais você me encontrar lá, que eu, hoje mesmo eu estive lá. Eu estive lá com meu amigo o deputado Eduardo Gomes, vou lá tomar um café, um lanche, lá tem, agora tem uma pizzaria, que veio um pizzaiolo de São Paulo, quer dizer, você tem muitas escolhas lá, e eu garanto para você que você não vai se arrepender, viu? Qualquer hora a gente esbarra por lá, tá bom? Eu vou fazer um lançamento. Esse rapaz merece um comentário especial. Ele é um grande amigo, um grande compositor, um grande cantor e agora também um grande radialista. Ele tem o seu programa na Rádio Estúdio Brasil, que faz o maior sucesso no Brasil inteiro, né? E ele está lançando um novo disco. E eu vou mostrar agora para vocês com o maior carinho. Eu tenho certeza que vai ser um grande sucesso, porque ele é craque, né? O meu amigo Diego Valadares, Quero Você Pra Mim. Eu quero você pra mim. Eu quero, quero,

No próximo bloco, Silveira e Silveirinha, Cleiton Aguiar e Chitãozinho e Chororó. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. O professor Júlio César Rezende produziu a trilha sonora da minha vida. E hoje a trilha sonora da vida dele e a trilha sonora da minha vida, a trilha sonora do Serginho Machado, do Eto, do Bulacha, do Ido, do Ari, do Netinho, do Luiz do Tomás, do Julinho. É da nossa turma lá de Coromandel. A gente, né, o Zé Fenemeio, Dr. Nivaldo, o Zé Silveira, o Tom Bandim, aquela turma toda, nós nos reuníamos, e isso eu tinha o quê? 13, 14, 15, 16 anos, né? E a gente reunia e cantava essa canção aqui a plenos pulmões. Interessante que eu tive a maior dificuldade, o professor Júlio César Rezende é que pesquisou isso pra gente lá e conseguiu, porque é uma música que ninguém conhece, impressionante isso, né? É uma música belíssima do Silveira e Silveirinha, Ciganinha. As tranças do teu cabelo te faz assim tão atraente. O corado dos teus lábios faz inveja a tanta gente. O negro mar do teu olhar é um negro delicado mais brilho e tem mais luz, e é o que me deixa apaixonado. Ciganinha, se adivinha todo o meu destino lendo a minha mão. Vem dizer por quanto tempo ainda hei de esperar pelo teu coração. Se a sua ciência oculta podes definir a mágoa e minha dor, vem se ver só para mim, meu doce amor. É triste viver de ilusão, como viver de esperança. É sublime ter palpitações, é como um sonho de criança. É suave a dor de uma paixão, é como a brisa beijando a flor. Quando se tem no coração um grande amor que nos tem amor. Ciganinha, se adivinha todo o meu destino lendo a minha mão. Vem dizer por quanto tempo ainda hei de esperar pelo teu coração. Se a sua ciência oculta podes definir a mágoa e minha dor, vem se ver só para mim, meu doce amor. Vem se ver só para mim, meu doce amor. Na trilha sonora da minha vida, Silveira e Silveirinha, Ciganinha. Ei, se o Serginho Machado estiver ouvindo, vai tomar meia garrafa.

no canal 2 da Antena Web. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Você que está pensando em fazer um show aí na sua cidade e não tem o contato dos artistas, é só você ligar para a RBM Música, o telefone é o 61-9981-3601. Qualquer artista brasileiro você contrata por intermédio da RBM Música, que tem nos seus quadros o show da Márcia Ferreira, do Edelson Moura, os Canarinhos do Brasil, o cantor Rael, Eliane de Paula e Alcimar Moreno, Wagner Simão, Sula Mazurega, de Paulo e Paulino, Chico Rei Paraná, Cleiton Aguiar, Amado Batista e qualquer artista brasileiro. É só você ligar 61-9981-3601. O e-mail é rbmmusica@gmail.com. E o grande, a grande novidade é que você compra o artista por intermédio da RBM Música mais barato que você compraria se fosse direto do escritório dele. Não é milagre, é porque a RBM compra uma quantidade grande de shows e por isso ela consegue um preço menor e repassa para você, né? E estrutura, som, palco, iluminação, a organização total da sua festa, a RBM Música também faz. 61-9981-3601. Eu sou bom para comer pudim, mas eu nunca fiz. Eu vou te ensinar a fazer e vou aprender junto com você o pudim da vovó. A receita está no livro Cheiros e Sabores de Mato Grosso do Sul, da Iracema Sampaio. É o seguinte, anote aí, comadre. Você vai precisar de uma garrafa de leite, 10 gemas, uma garrafa ou 3 copos, né? 10 gemas, 10 colheres de trigo, 4 colheres de manteiga, 9 colheres de sopa de açúcar. Anote aí, 3 copos de leite, 10 gemas, 10 colheres de trigo, 4 colheres de manteiga, 9 colheres de sopa de açúcar. Bata a gema com açúcar e ponha o trigo, o leite e leve ao fogo. Primeiro você mexe bastante isso aí, depois você leva ao fogo, né? E continua mexendo. Depois de cozido, solto da panela, coloque a manteiga e bate o bastante para misturar bem. Você bota a manteiga e bate bastante, né? Aí você vai colocar a massa que sair disso aí num pirex raso. Aí vem um ingrediente que eu não tinha falado antes. Você vai pegar essa uva passa e você pega uma por uma, pega um palito e vai enfiando, aperta ela assim, vai enfiando na massa. Alisa bem e põe para assar. Depois de assada, você cobre com açúcar e se quiser, bota uma canelinha em pó. Eu gosto de uma canela em pó, né? Então, ó, você vai bater a gema com açúcar e põe o trigo, o leite e leve ao forno. Antes você mexe bastante. Depois de cozido, solto da panela, quando não estiver grudando, você coloque a manteiga, bate o bastante para misturar bem, coloque a massa num pirex raso e aí você pega uva passa e vai enfiando assim no meio da massa com um palito ou com um garfo, né? Enfia, alisa por cima e põe para assar. Depois de assar, você cobre com açúcar fino e, se quiser, canela em pó. E não esquece de me chamar, não, que esse trem vai ficar bom demais da conta. É o pudim da vovó. Eu vou testar essa receita. Nunca fiz doce, né? Vou ver se eu faço esse doce aqui. Deve ficar gostoso demais. Minha mãe era campeã naquele pudim de leite moça, né? Ele passou um perrengue danado. Ele fez uma cirurgia. Veio aqui em Brasília fazer uns shows e chegou aqui infartado. Aí colocou uma ponte de safena, foi uma veia lá, não sei o que, como é que chama, e uma ponte de safena. Está se recuperando, graças a Deus a cirurgia foi um sucesso. O caboclo aperreou, né? Perdeu um bocado de quilo, está magrinho, rapaz, mas já está recuperando, está descansando numa fazenda para logo, logo ele voltar a fazer os seus shows, né? Cristiano Neves, Meu Doce Mel. Estrela que ilumina meu céu. Você está cada vez mais linda, meu doce mel. Seus olhos brilham como um diamante, é uma flor. Queria ver você a todo instante pra te chamar de amor. Se eu ver alguém tocar seu corpo, dói meu coração. Choro no os momentos quando estou a sós de paixão. Eu ainda não tive coragem de lhe dizer que você nasceu pra mim, eu pra você. Vem, vem, vem ficar perto de mim. Vem, vem, não deixe eu sofrer tanto assim. Olha, vem ficar perto de mim. Eu não mereço sofrer tanto assim, meu amor. Se eu ver alguém tocar seu corpo, dói meu coração. Choro nos momentos quando estou a sós de paixão. Tive coragem de lhe dizer que você nasceu pra mim, eu pra você. Vem, vem, vem ficar perto de mim. Vem, vem, não deixe eu sofrer tanto assim. Vem, vem ficar perto de mim. Vem, vem, não deixe eu sofrer tanto assim. Tanto assim. Cristiano Neves, meu doce mel. E agora o ídolo do Cristiano Neves, ele diz que é o artista que ele mais admira, no Cantinho do Rei, uma gravação de 1968, que foi o ano que eu cheguei em Brasília, Roberto Carlos, Eu Disse Adeus. Eu disse adeus, nem mesmo eu acreditei, mas disse adeus e vi cair no chão todos os sonhos meus. E disse adeus às ilusões também e aos sonhos meus. Eu disse adeus e vi o mundo inteiro desabar em mim. Queria ser feliz e acabei assim, me condenando a ter recordações, recordações. Nós dois, mas foi melhor dizer adeus naquela hora, pra não chorar depois. Eu disse adeus, nem mesmo eu acreditei, mas disse adeus, pisei as ilusões e até os sonhos meus. E veio o pranto e mesmo assim eu disse adeus. Eu disse adeus. Vai ser tão triste olhar sozinho tudo o que era de nós dois. Mas foi melhor dizer adeus naquela hora, pra não chorar depois. Eu disse adeus. Disse adeus às ilusões. No cantinho do rei, Roberto Carlos, Eu Disse Adeus. Alô, nota boa de hoje, quem me mandou foi o meu irmão Marcelo Aguiar, o bêbado no boteco. O Telo gosta de um boteco, né? Diz que o camarada estava tomando todas no boteco e tinha uns rapazes sentados na mesa. Lá pela 10, 11 horas da noite, o rapaz levantou assim e chegou na mesa onde estavam os rapazes, olhou bem na cara de um deles e falou assim: ô, Fedelho, é o seguinte, eu tô traçando a sua mãe. Aí ele voltou pro balcão e continuou a beber. Os amigos ficaram indignados. Mas como é que o cara chega assim? E ainda mais com a falta de reação dele, né? Mas aí acalmaram e tal, etc. Dali a pouco, o camarada tá lá bebendo, ele apontou o dedo pro mesmo rapaz e falou assim: ó, é o seguinte, a sua mãe é muito gostosa. Hoje mesmo eu transei com ela. Aí o rapaz que tava com ele não se aguentou, né? E segurou, partiu pra cima. Aí o rapaz que estava sendo o alvo do negócio, segurou o amigo e falou assim: ô pai, peraí pai, você tá bêbado de novo? Vai embora pra casa, vai. Aí era o pai dele, podia falar, né? Tá vendo o que a cachaça faz com o caboclo? No próximo bloco, eu tenho uma oração belíssima pra você. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Reserve um espaço em sua festa e agende o show Saudade Nacional, o show que vai sacudir a estrutura de sua cidade. Vocês vão rever os maiores comunicadores e cantores do rádio brasileiro. É Delson Moura. Uma paixão que nasceu de uma canção de amor, machuca muito o coração. Márcia Ferreira. Chorando se foi, quem um dia só me fez chorar. Chorando se foi, quem um dia só me fez chorar. E Cleiton Aguiar. Sou lá da terra do trem do ar, eu vim de onde só falo o que convém. Gosto de leite, pudim, pernil assado, requeijão, queijo ralado, comelado de engenho. Juntos, no mesmo palco, matando saudades do tempo da Rádio Nacional. Os bons tempos voltaram com o show Saudade Nacional. Para contratar, é só ligar 61-9981-3601. 61-9981-3601. Uma exclusividade RBN Música. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. É, mas o povo tá chorando, né? Porque 7 de setembro. 7 de setembro caiu no sábado. Aí o pessoal que gosta de um feriado ficou chateado demais da conta, né? Eu não gosto de feriado, não. Eu gosto de trabalhar. Mas tem gente que ficou aborrecida demais da conta. Olha, gente, o pessoal aí de São Francisco, nas Minas Gerais, dia 21 de setembro, acontece um grande evento em São Francisco. A comemoração dos 10 anos da Associação Quilombola de Bom Jardim da Prata, aí em São Francisco. Vão acontecer shows com artistas locais e apresentações culturais. Como sempre, meu amigo Zé dos Passos trabalhando para divulgar, né? O que esse homem faz por São Francisco? Tinha que fazer uma estátua dele na praça principal da cidade lá, né? Dia 21 de setembro, 10 anos da Associação Quilombola de Bom Jardim da Prata em São Francisco, Minas Gerais, com apoio da Beira Rio FM do programa Cleiton Aguiar. Aniversariando hoje a minha amiga Natália Rezende Pereira, filha do Álvaro, mas da Arilda, Edinorá Leal Silva, Marcélia Pinheiro, Adriane Justo, Kelly Cruz, Ana Girão, Junaldo Ramos, Nayara, Sérgio Souza, o meu amigo grande comunicador, apresentador de televisão, William Galvão, e a Suzy Azevedo. Muita paz, muita saúde, muita luz, muita harmonia, né? Para todos vocês. E para você que está de aniversário hoje, eu não estava sabendo, eu vou fazer essa oração aqui, que está na página 110 do primeiro volume do livro de orações do programa Cleiton Aguiar. Mais uma vez, o agronegócio salvou a economia brasileira, né? Nosso PIB cresceu um pouquinho acima do esperado, e a grande locomotiva foi o pessoal da pecuária, foi o pessoal da agricultura, o agronegócio em si, né? Então eu vou fazer aqui uma oração que está na página 110, de autoria do engenheiro M.A. Manfio, que é a oração do engenheiro agrônomo, esse profissional tão importante que trabalha de sol a sol pelo interior do Brasil, porque o que vem na mesa da capital é plantado no interior. Vocês não esqueçam disso não, gente. A turma do interior é que garante a mordomia do pessoal da cidade, viu? Já imaginaram se os agricultores resolvessem fazer greve? O que a gente ia comer? Nota de 100 conto? Então, ó, essa oração, a oração do engenheiro agrônomo. Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. Senhor, a terra é vasta e pode sustentar a todos. O próprio deserto, cuja aridez parece implacavelmente estéril, pode fazer brotar a vida. Basta que o domemos carinhosamente. Mas não basta, Senhor, tratar a terra, preservá-la da erosão que corrói as suas entranhas, cicatrizar seus ferimentos para que ela produza mais frutos, se a colheita é feita por aqueles que jamais semearam, que jamais plantaram. Milhares de homens padecem fome. Será que a terra lhes nega o pão, mostrando-se insensível aos seus desesperados apelos? Senhor, dai-me necessária flexibilidade de sentimentos para que eu seja generoso como a seiva que sobe e alimenta a planta, e que a semente depositada sobre o meu coração germine, cresça e frutifique abundantemente. Amém. Essa é a oração do engenheiro agrônomo, que está no livro de orações do programa Cleiton Aguiar. Se você tiver uma oração bonita e quiser mandar para mim, fique à vontade, viu? Programa cleitoaguiar@gmail.com. De Jaume Nilcinho e Durval e Davi, Eu Penso em Ti. Morrer no horizonte e a noite cobrir com seu véu, quando a lua surgir sobre o monte clareando o negrume do céu, eu penso em ti, amor, somente em ti. Eu chamo por ti, amor, somente por ti. Durval e Davi, os ídolos dos ídolos, que prazer imenso recebê-los para cantar com a gente esta canção. O prazer é nosso! Djalma! E Nilcinho! É nós agora! É noive! Olá! Quando a noite findar calma e fria e o vento fizer serenata, quando ao longe raiar novo dia e o sol pratear sobre a mata, eu penso em ti, amor, somente em ti. Eu chamo por ti, amor, somente por ti. No inverno e verão, da Deus na vida. Eu penso em ti, amor, somente em ti. Eu chamo por ti, amor, somente por ti. Eu penso em ti, amor, somente em ti. Djalma e Nilcinho, Durval e Davi, eu penso em ti, para minha amiga Arla Maia, apresentadora lá da televisão, lá de Dianópolis, no Tocantins. Fiquei conhecendo o dia que eu tive lá, gente muito boa. Ô Arla, um beijão para você, viu? Um abração especial para os meus amigos de Castelo dos Sonhos, no Pará. Castelo dos Sonhos pertence ao município de Altamira, que é o maior município do mundo. Tem 181 mil quilômetros quadrados, é 35 vezes maior do que o Distrito Federal. É uma extensão enorme de terra, né? E lá em Castelo dos Sonhos, a Cidade FM transmite o nosso programa. É um distrito que tem 15 mil habitantes, só o distrito é do tamanho do Distrito Federal, são 5.200 quilômetros quadrados, né? Quem nasce em Castelo dos Sonhos é castelense e fica ali na região da Serra do Cachimbo. Fica perto do município de Novo, fica mais perto de Novo Progresso e de Guarantã do Norte, porque da sede de Altamira, vocês viram o tamanho do município, né? Manda um abraço especial para Cristiane Vermut e o Douglas Araújo, que são os proprietários, são marido e mulher, e são os proprietários da Cidade FM. Um abração para vocês, muito obrigado pelo carinho de transmitir o nosso programa, esse Estadão do Pará. Eu já fiz show aí, ó. Já estive em Altamira, estive em Porto Vitória, estive em Uruará, né, estive em Tucuru, e essa região, já andei por aí. Aliás, onde é que eu já não andei? Ai, ai, ai. Eu vou a Coromandel relembrar Gerson Coutinho da Silva, imortal poeta goiá, José Rico, Recordação. Assim disse o poeta, na sua nostálgica saudade, da querida terra natal. Amargurado pela dor de uma saudade, fui ver de novo o recanto onde nasci, onde passei minha bela mocidade. Voltei chorando com a tristeza que eu senti, e as campinas que eu brincava com aninho, e a palmeira que o meu velho pai plantou. Chorei demais com saudade do velhinho, que Deus do céu há muitos anos já levou. E onde estão meus estimados companheiros? Se foram tantos janeiros desde que deixei meus pais. Adeus, lagoa, poço verde da esperança, meu tempinho de criança, e não voltam nunca mais. Descanse em paz, poeta, na querida Coromandel, nas Minas Gerais. Meu pé de cedro, desfolhado já sem vida, sinal amargo de uma rose a esperança. O monjolinho quer ouvir suas batidas, ao embalar a minha alma de criança. Mansos regalos que brotavam lá na serra, saudosa fonte que alegrava o meu viver. Adeus, paisagem, céu azul da minha terra, rincão querido, hei de amar-te até morrer. E onde estão meus estimados companheiros? Se foram tantos janeiros desde que deixei meus pais. Lagoa, poço verde da esperança, meu tempinho de criança, que não volta nunca mais. Relembrando Goiás, isso aqui foi quando o Zé Rico separou do milionário, né? Quando eles fizeram aquela burrada, separaram. E aí ele gravou um disco cantando sozinho, ainda bem que eles voltaram, né? Porque uma dupla como aquela não tem o direito de se separar. E o Zé Rico cantou uma das mais belas canções do Goiás, que é Recordação. A frase retocável do programa de hoje é do mestre dos mestres. E quando, enfim, quiseres saber quem sou, pergunta ao riacho que murmura, ao pássaro que canta, à flor que desabrocha e à estrela que cintila, ao moço que espera e ao velho que recorda. Chamo-me amor, o remédio para todos os males que te atormentam o espírito. Eu sou Jesus. Essa é a frase irretocável do programa de hoje. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleiton para o cantor Neil Júnior. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Domingo tem o programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar pela Rede Brasil de Televisão, a mais nova emissora de televisão do Brasil. Está crescendo barbaridade. Agora em setembro, dia 11 agora, né, daqui 6 dias, eu vou completar 1 ano que eu estou lá na Rede Brasil de Televisão. O tempo passa depressa demais, né? Toda terça-feira às 11 da noite, repete no domingo às 10 da noite, uma entrevista, duas entrevistas, sempre com temas muito interessantes. Eu vou abrir a discoteca do Cleiton para o cantor Neil Júnior. Mãe, eu estou voltando. Oh, mãezinha, bota água no feijão que seu filho tá chegando. A roupa já está na mala, não vai demorar muito tempo e esta saudade se cala. Escrevi uma carta pra mãe e ela já está me esperando. Vou sair de manhãzinha, de tardezinha e tô chegando. Mãe, me espere com aquele docinho que a senhora com tanto carinho fez e pra mim tá guardado. Pai, vou chegar um pouco cansado, mas quero sentar do seu lado e contar o que eu aprendi. Oh, mãezinha querida, que saudade dos meus irmãos. Meu cavalo e sair recorrer o gado, tentar um tiro de laço com 8 braças armadas. Quero rever meus amigos que há muito tempo deixei, e a primeira namorada que jamais esquecerei. Mãe, me espere com aquele docinho que a senhora com tanto carinho fez e pra mim tá guardado. Pai, vou chegar um pouco cansado, mas quero sentar do seu lado e contar o que eu aprendi. Mãe, me espere com aquele docinho que a senhora com tanto fez e pra mim tá guardado. Pai, vou chegar um pouco cansado, mas quero sentar do seu lado e contar o que eu aprendi. A discoteca do Cleitão apresentou para o Brasil e o mundo Neil Júnior, mãe, eu estou voltando. Gostou? É só pedir que eu toco de novo. O telefone do ouvinte é o 61-3532-6993. 61-3532-6993, de segunda a sexta-feira, de 8 da manhã às 7 da noite. Quem me mandou essa música foi o meu amigo Zé dos Passos da Beira Rio FM, lá de São Francisco, nas Minas Gerais. Atenção, meninos do cabelinho arrepiadinho, já pra sala de aula. Estuda, senão vocês não vão sair da faculdade, não, viu? A Faculdade da Música apresenta Dois Grandes Mestres, uma canção gravada no ano de 1958, Cascatinha e Ana, a minha canção de amor. Pensando no zoinho de você, minha morena deve de reconhecer o sacrifício que eu acabo de fazer. Do meu ranchinho eu saí no amanhecer. Só chego agora que já está pra anoitecer. Oh, beleza, que morena tão serena, perfumada, delicada como a flor. Faculdade da Música apresentou os mestres Cascatinha na A Minha Canção de Amor. Eu estive pesquisando, e eles têm razão, viu? Nessa turma toda que tá aí, essa duplinha é uma das melhores que tá tendo, viu? Felipe Falcão, os melhores que tá tendo. Música.